peito é o controlador. Não entra lá quem foi mal ou quem zombou do amor. As chaves do reino do céu, São Pedro é o controlador. Não entra lá quem foi mal ou quem zombou do amor. São Pedro, mande uma chave, por favor. Quero abrir o coração de quem eu amo. São Pedro é o controlador. Não entra lá quem foi mal ou quem zombou do amor. Das chaves do reino do céu, São Pedro é o controlador. Não entra lá quem foi mal ou quem zombou. Quero abrir o coração de quem eu amo.